aí, curte som lá de Caião. Aquele abraço com muito carinho pra você. Tava no fluxo, avistei a nova. O DJ Nenê da Evolução. E o que ela quer? Três seguidores. Ela quer. A Evolução. Salão do Hilda, respeita. De bandida, sem simpatia, nosso bonde é meu parceiro Celso. Quem diria? Celso Borges. Abraço com muito carinho, você é nosso parceiro do peito. De Camaro, Júnior Borges. Já já vou trazer o Marlon Branco, tá aqui no lado. Cadê o Marlon? Rodeado de bandida. Marlon Branco, rei da trilha de Daqui a pouco a gente vai fazer uma onda muito doida aqui. Pega lá, Essa mina é pra bela, sou tudo sem mim. Convoca as amigas porque hoje tá por clima. A moreninha sem.